travo mais uma batalha. De olhos fechados vejo o impossível acontecer. Piso nos restos de uma grande muralha, destruída pelo poder de quem luta por mim. De joelhos eu cruzo o deserto, olhos fechados vejo o mar se abrir. A fé é que me faz tocar o impossível. Vem da certeza de que vai lutar por mim. Mil caíram ao meu lado, com meus olhos pude ver. 10 mil à minha direita, levanto a mão.